porém bem mais firme alicerçado pra mostrar, pra descobrir qual é o valor do calvário. Sei que o mundo condenar eu traves Cristo pra não ver libertação, milagre ou coisas do tipo. Há caminhos para um homem, parece ser bom, mas conduz ao inferno, fogo eterno, a perdição. Os mais chegados, se comigo louvavam a Deus, hoje usam drogas e andam com os filhos teus. Fariseus, hoje na função não corre, no bolso várias cápsulas, na mão o sangue escorre. No princípio, Deus criou os céus e a terra pra te abençoar, e ele não mudou de ideia. E ao contrário, eu faço parte da vida difícil, ter peito pra andar com Cristo, longe do precipício. Há indício que o inimigo ainda me espera, com a cabeça cortada, pendurada em uma cela. O crime te recruta e levanta tua moral, e faz ficar crivado de bala no matagal. Porém o mundo te condena e não te ensina, aquele que morreu na cruz, a verdade, a vida. São milhões de anos, o sangue ainda tá na veia. Colunas de fogo atravessam estrelas, cometas, e o que mudou só foi a forma de pecar. Mentiras, embriaguez no mesmo patamar. Eu tô cansado de ver irmão insistir no mesmo erro. Pra vencer tem que ter luta e tudo tem um preço. A alma escura, ainda vivo pela fé. Lágrimas, não te dor, mas sim pra lavar os pés. Se Jesus que te guia em todo o caminho, te livra do sangue, da rajada dos gatilhos, pra você não ser condecorado em homenagem póstuma. Siga o teu caminho, crê em Deus a trajetória. Crê em Deus a trajetória. Minha redenção é pouco pra minha alma. Deitem-se no chão, abaixe suas armas. Seja mais um soldado que almeja a vitória. Siga o teu caminho, crê em Deus a trajetória. Minha redenção é pouco pra minha alma. Deitem-se no chão, abaixe suas armas. Seja mais um soldado que almeja a vitória. Siga o teu caminho, crê em Deus a trajetória. Existem testes que mobilizam o inimigo, que aposta em falhas, mistura a terra com o trigo. E o mundo é louco e dá força aos fracassados, algema aos poucos no sistema carcerário. Help Mario, ainda vivo pela própria fé, contando os desviados na estatística do IBGE. Levanta e anda, pise em serpentes e feras. Levanta e anda, não coma mais o pó da terra. Como muitos que desistem, aceita o fracasso, que fuma toda a família, pensa que é feito de aço. As rosas murcharam, porém aqui o diabo treme. Não sou eu que teme você, mas é você que me teme. Num barraco de madeira, depressão de prêmio, olhando de longe, se jogando nos tranqueiros. Longe de Jesus Cristo, um jogo sem fé na graça. O três de paus que sai da manga, destrói a tua casa, e faz cê dar uma bola e abraçar o capeta, pra criar um altar no quarto, Judas na estatueta. Senhor, limpa minha alma, me mantenha de olho aberto, pra orar pelo Marcão, Anderson, Vale, o Adalberto, pra reinar eternamente. Levanta os desviados, pois Jesus é o caminho, e dele eu não largo. Entre becos e vielas o diabo pairava, quando a luz chegou aqui limpou tudo e não sobrou nada. Todo mafioso chore com nós, é diferente de Ney e Falange, junto hoje eternamente. Levantando os fracos, descendentes do calvário, nem exame de DNA que prova o contrário. Esquece o mundão, esqueça choros e derrotas, siga o teu caminho, crê em Deus a trajetória. Crê em Deus a trajetória. Minha redenção é pouco pra minha alma. Deitem-se no chão, abaixe suas armas. Seja mais um soldado que almeja a vitória. Siga o teu caminho, crê em Deus a trajetória. Minha redenção é pouco pra minha alma. Deitem-se no chão, abaixe suas armas. Seja mais um soldado que almeja a vitória. Siga o teu caminho, crê em Deus a trajetória. A trajetória fez ele sorrir. A trajetória fez ele chorar. A trajetória fez ele viver, e pra sobreviver teve que matar. E quantas lágrimas irão rolar, quantos e quantos corpos irão sangrar. Então bonitão, daqui pra frente é nós por nós. Linda, linda, poesia mais que linda. A fé não tá na Rubler, primo, e sim na Bíblia. Lembrar que meu senhor nunca te abandonou, na fuga de maré, eu rajando os corpejou. Ontem mesmo eu vi um dos meus cuspindo sangue, tocando com a rotã. levando no globo dos pub. Que no velório não teve chuva de rosa, muito menos medalha de mérito pra morte honrosa. Direto das ruas de terra observei maldade, vi lágrima de dor da liberdade aos cárceres. Os mesmos sonhos, os mesmos pesadelos, o mesmo objetivo, tudo envolvendo dinheiro. Pra mim, pra você, eu pra quem querer. Bora então, bonitão, cê tem que merecer. Porque o crime é o crime, o nome no livro decreta. Mas o querido, o amado que a nossa firma emprega. Vendo na mesma cena, aquele sofredor, cansado de perder, vira gladiador. Na cadeia, decola estuprador e chuta crânio. Na rua, de 7:30, dois coletos banco. Puta, o chicote estrala, querido, nu. Tá na conferência, meu salve pros primos. Ó meu senhor, ilumina o sofredor, que no jardim de corte por ti manteve amor. E nessa solidão eu contraí o crime tenso, e quantos murmurarem na arena só veneno. Eu vi a agonia, senti o desespero dos próprios parceiros, cuspindo os meus segredos. Boatos, rumores, levam e trazem frases, várias estocadas de um e várias fases. Ouvi poemas dos lábios de donzelas, e vi que por trás sorriso esconde treva. A etnia não é de hoje que nós lutamos, almejando a vitória, pra escrever com ouro fino a trajetória.